e o TAM 3520 está no ponto para pronto. 3520 ali mantém. Ali mantém. Gol no 896, no solo 50. Mantenha-me escuta. Libere a direita, ingresse alfa e chame antes da taxa de Juliette para ingresso no pátio 1. Direita, alfa e vai reportar antes da Juliette para o pátio 1, 896 na sua escuta. Pessoal, boa noite, gol no 714. Prossiga. Quadernal 210, Aracaju. Qual nível? 210. 210, sim, a gente mantém escuta e aguarda. Guarda. Canal 5 nós, TAM 3520. Deve decolar, 3520. Estabilizado final RNAV, visual capítulo azul 4062. Azul 4062, completa final do procedimento RNAV, chama agora a torre 118 decimal, 612. 864062, obrigado, boa noite. Boa noite. Pucaracaju, só um minuto que eu já tenho a cópia. Obrigado. São 3520, boa noite, contato radar na decolagem, suba para nível 190 na saída Puca, transição Aracaju. 190 na Puca Aracaju, autoriza direto Aracaju. Mantém o perfil da saída igual. Está mantendo, 3520. 0 grau 59. Autorizado pouso na 10 azul 4062. Golo 896, táxi à esquerda, Juliette ou Índia, seu critério, portão 03. Para o 03, gente, 896, até daqui a pouco. TAM 3520, autorizado direto Aracaju. Direto Aracaju, TAM 3520. Ativo, só um minuto. O azul 4062, o solo 55, táxi à direita, Alfa e Kilo para o pátio 3. Atento à sinalização. Táxi à direita, Alfa e Kilo, pátio 3, atento à sinalizadora, azul 4062. Para cópia. Afirmativo, prossiga. Nove decimal 35. Autorizado para Maceió, nível 350, via Upper Whisky 5, ele decola da 10, curva direita, Fuca Aracaju. Transponder 5021 no controle 1935. Primeira curva é à esquerda, após decolagem. Esquerda aqui. Golo 714 para cópia. Copia, Golo 714. Salvador Aracaju, nível 210. Decola pista 10, curva à esquerda, subida Puca, Jamo após Jamo, direto Aracaju. Acione 5024 e o controle 119.35. Aracaju, nível 210, decola a pista 10, curva esquerda, Jamo, Aracaju. Transponder 5024, controle 1935, 1714. Puca, Jamo, Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, 1714. Golo 805, cópia. 126, decimal, 85. 2545, 2085, boa. Esquerda, subida Puca, transição Zipar. Acione o transponder 5015 e o controle 119.35. João 805, aprovado Natal, 370, Pesulo 10. Decola da 10, curva esquerda, Puca Zipar, 5015 no transponder. 1935, controle, gol 1805. Chame quando pronto. Vai chamar. O Golo 896 está na escuta da torre. Salvador 805, pronto para o push acionar, portão 62. Chame para o táxi, 1805. Livre vai chamar para o táxi, o 805. Salvador 1805-61, Maceió, 2 horas e 35. Boa noite, 05, táxi até o ponto de espera da 10, informe quando pronto para decolagem. Táxi aprovado no ponto de espera da 10, vai informar pronto com 805. Ajuste 1013. 1013. Para puxa acionamento, voo no 606, posição 8. Torres Salvador, Gol no 896. Gol no 896, só um minuto para cópia. 370, João Pessoa. Não, 64. No 805, decolado ao 06, chama o controle 119, decimal 35, boa noite. 935, boa noite. Gol no 896 para a cópia. Prossiga. No 896, Salvador João Pessoa, nível de voo 370, aerovia pelo ISC 58, pista 10, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju, acione 5023 e o controle 119, decimal 35. Autorizado 370 para João Pessoa, pela Upper Whisky 58, decolando a 10 com curva esquerda, Puca, Aracaju. Transponder 5023 e o controle 1935, bom 896. Chame quando pronto. Vai chamar. 70, Puca de Parma, 80. No 805, conforme instruções do Centro Recife, da presente voa direto Natal. Direto Natal da presente, boa noite, 805. Para o táxi. Para o táxi, Gol 1606, com 1-1-1 a bordo. Por o quê? 58, auxiliar Natal. Ciente 1606, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, ajuste 1013, só observar a aeronave da companhia que está pushbackando o portão 5, após a mesma finalizar, o senhor prossegue aí com segurança. 1606. Primeiro, livre táxi, ponto de espera, observando o pushback da aeronave da companhia 1606. Gol 1805, conforme nova instrução do Centro Recife, vai subir restrito ao nível de voo 350, corteja. 350 restrito, gol no 80. Treinamento correto, chama agora o mesmo na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2685, boa noite. Boa noite. Pista no zero, vento no 190 graus, 069. Em decolagem, pista no 0606. Bordo 226, qual a alternativa? Sim. Ok, livre parte até ponto espera, informe pronto para decolagem. 17 no 4. 7 no 4, cruzando para decolagem. Está pronto para o pushback acionamento aqui no 3. Autorizado, chama para o táxi no 896. Autorizado, vai chamar. Chame o controle em 119.35, boa noite, bom voo. 1935, uma boa noite, muito grato, 9606. Controle, muito boa noite, gol 9606. Gol 1606, boa noite, contato radar na decolagem, suba para nível 350 na saída Puca, transição Aracaju. 35 na Puca, Aracaju, gol 9606. Golo 714 tem livre a decolagem, 190 graus, 05 nós. Livre decolagem, pista 10, Golo 714. Decolado aos 16, chame o controle 119.35, Golo 714, boa noite. 435, boa noite, Golo. Controle, Samara, boa noite, Golo 714. Gol 1714, boa noite, contato radar na decolagem, sul para nível 210 na saída Pouca, transição Aracaju. 2-0-0, Pouca, Aracaju, 1714.